Olá! Conforme prometido neste episódio, a partir de agora você vai experimentar uma meditação guiada para você iniciar os seus trabalhos e sua relação com um animal de poder ou com algum espírito animal. Essa meditação, ela é uma forma, dentre tantas outras possíveis, para executar essa mesma função, que é ter um acesso com essa dimensão um pouco mais selvagem que você mesmo pode possuir. Algumas coisas são importantes de serem ditas antes de nós começarmos. A primeira delas, que é bem útil se você já tiver alguma relação com práticas de visualização, meditação e alteração de consciência através da respiração ou o pranayama. Se você não tiver nenhuma dessas habilidades ou características já desenvolvidas, eu te aconselho a dar uma visitada nos episódios dos Piruletas, publicados aqui mesmo, no feed do Magicando para podcast, e são encabeçados pelo Grolla, normalmente com ele narrando e direcionando. Vários dos exercícios que nós começamos lá vão ser importantes agora. Se você não tem nenhum desses conhecimentos e também não se relacionou com os piruletas e quiser fazer a meditação, não tem problema. Eu não sou seu pai nem a sua mãe para te impedir. Também não acho que deva ser um impeditivo. Você pode tentar. Mas não fique assustado ou triste caso a eficácia do exercício não seja a mesma. Ok? Ponto 2, que é importante a gente falar também. Vá para um lugar bastante calmo. Você vai executar uma meditação que deve levar algum tempo. Então é importante que você se dedique a isso. Encontre um quarto, uma sala ou um lugar em que você não vai ser incomodado por pelo menos uns 30 minutinhos, que é o período que você deve gastar. Tudo bem? Passo 3. Terceira coisa importante para a gente falar sobre: coloque roupas confortáveis e encontre uma postura favorável para você ficar. Eu aconselho você a permanecer sentado. Você pode utilizar tanto, ó, aquela forma de sentar dos índios, né, de perna cruzada, ou posição, oriental, né, que você cruza as pernas para cima. Ou se preferir ficar sentado, que é a pose ocidental, mais comum, uma cadeira com as costas eretas e as mãos sobre os joelhos. Eu não aconselho você a fazer deitado. Toda forma de meditação guiada, ela pode ser um pouco cansativa e você pode acabar dormindo. E o objetivo aqui não é que você tenha um bom momento de sono, é que você tenha um momento de atenção focada para dentro de você. Passo 4, que eu acho que é importante a gente falar também. Se você não tiver a eficiência ou eficácia nesse exercício que você espera no primeiro momento, dá um tempinho, respira fundo e repete ele uma segunda vez. Este é um exercício que você vai fazer várias vezes ao longo da sua vida e cada vez ele vai ter uma eficácia diferente e uma experiência diferente, porque nós não somos as mesmas pessoas a todos os momentos. Então, caso você tenha a impressão de que não funcionou ou não funcionou como deve, que isso não seja um impeditivo nem um motivo de desistência. Continue firme e continue tentando. Então, vamos começar. No primeiro momento, encontre a posição confortável para que você permaneça. Endireite as suas costas o máximo que você conseguir, de forma que não seja incômoda, mas também não pode ficar agradável demais. Um tom de dificuldade ou de incômodo, bem levinho, ele é necessário para que a gente não durma. Respire profundamente 3 vezes, para mostrar para o seu cérebro que agora é um momento diferente que a gente está passando. Se você já souber sobre os esquemas magísticos e místicos e quiser fazer um banimento antes de tudo isso, opcional e bastante eficiente. Vamos lá, respirando 3 vezes profundamente. Agora, vamos dar um pouco mais de cadência para nossa respiração. Eu vou mudar um pouquinho meu tom de voz e também o compasso com que eu falo, para que a gente possa cada vez mais centrar e se acalmar. Me acompanhe na respiração. iniciar uma contagem de 10 a 0. E o seu corpo vai acompanhar sua contagem e ficará completamente relaxado e a mente incrivelmente focada. 10. Sinta seus membros inferiores, os pés e a parte de baixo das pernas, a batata da perna, sendo tomadas por uma temperatura muito agradável e por uma névoa, como se estivesse se desfazendo em uma névoa de uma maneira bem delicada e gostosa. 9. Essa sensação se espalha para os seus joelhos e começa a subir as suas coxas, sempre com uma temperatura agradável e desfazendo em névoa. 8. O processo começa a se iniciar também na ponta dos seus dedos, que aos poucos adquirem essa temperatura bacana, incrivelmente agradável, e começam a se tornar uma névoa fina e opaca. 7. Os seus quadris e o seu genital são tomados por essa temperatura e começam a se desfazer numa névoa e ficam pairando em torno do resto do corpo. 6. Os seus antebraços começam a executar a mesma questão. A mão, o antebraço e o cotovelo viram névoa e adquirem essa temperatura extremamente agradável. 5. O seu umbigo, a sua barriga e até os seus ombros começam a ser tomados pela mesma sensação de névoa e uma agradável temperatura pairando em volta. 4. O plexo solar e o peito também estão se desfazendo em uma temperatura extremamente agradável e em uma névoa firme e delicada que paira em volta. 3. O seu pescoço, seus ombros se desfazem em névoa numa temperatura agradável e pairando pelo ar. 2. A sua cabeça, toda a parte do seu crânio, do seu rosto, do seu queixo, até a parte de trás da cabeça e o topo, são tomados por essa sensação agradável, essa temperatura deliciosa, e também se transformam em névoa. Todo o seu ser agora paira pelo ar. 1. Você tem consciência que nesse momento você é névoa. E você está ok com isso. É uma sensação bastante agradável e bem firme. 0. Você está completamente relaxado. Sua mente está aberta para outras experiências nesse momento, que vão além do físico. Você olha para frente e você vê uma porta. Existe uma porta na sua frente. Presta atenção qual que é o tamanho dessa porta. Ela é larga, ela é alta. De que material ela parece ser feita? Qual cor que ela possui? É um material orgânico? Não. Tem alguma transparência? Não. É opaco, é firme. Essa porta tem batente? Qual cor que ela possui? Olhe para a maçaneta dela. De que material a maçaneta é feita? Você estende a sua mão, encosta na maçaneta, sente a temperatura da maçaneta e sente a temperatura da porta. Você vira a maçaneta, abre a porta e tem um encontro com uma sala. Você encontra um grande cômodo. Qual o tamanho desse cômodo? Ele é enorme, ele é pequeno. Você já viu esse cômodo antes? Você sabe que dentro deste local você está completamente seguro. É o seu espaço. É um espaço que apenas você tem acesso. Ali você pode ser você mesmo. Ali você pode agir da maneira que quiser. Aqui é o seu lugar. Você olha em volta. Você olha para as paredes. Existem coisas nela. Coisas que são especiais para você. O que você vê? Tem alguma coisa no centro deste cômodo? Tem alguma coisa nos cantos? O que que você possui neste cômodo? Explore-o por alguns momentos. Você caminha até o centro deste cômodo, olha para você mesmo e percebe que as vestes que você tem não te satisfazem. Nesse momento, você vai assumir a forma que mais te agrada. Vai vestir aquilo que te cabe, aquilo que você sempre quis usar, aquilo que você se identifica. Como que você está? Qual que é a cor da sua pele? Qual que é o seu tamanho? Qual é a roupa que você usa? Se é que você está usando alguma. Você sente incrivelmente bem em expressar-se dessa maneira. Agora que você está usando as coisas que lhe cabem e se expressando na maneira como você é, você vira para um canto e percebe um acesso em uma das suas paredes. E você sabe que ao seguir por este acesso, você vai ter um encontro com uma área sagrada para você. Um pequeno espaço verde onde você vai encontrar um tronco pertencente a uma árvore gigantesca. Como que é esse acesso? Você sabe que apenas você pode utilizar esse espaço e esse acesso. Você caminha até ele, o atravessa e dá de encontro num espaço verde diante de um tronco de uma árvore gigantesca. Ela sobe por quilômetros, o topo dela obscurecido por outras folhas. Impossível de se ver pelas nuvens lá do alto. Abaixo dela, raízes fortes também penetram infinitamente. E na altura dos seus olhos, você percebe que há um caminho por dentro deste tronco. Você se aproxima das raízes, toca na árvore e sente que ela está ali há muito tempo. Infinitamente no passado, infinitamente no futuro. Ela sempre esteve aqui, essa árvore, e sempre vai estar. Você sente a rugosidade, você sente o músico que está colado nela, e você sente a vida que pulsa dentro dela. Você toma seus passos, seu caminho para dentro dessa árvore gigantesca, e percebe que ela tem vários caminhos, para cima, para baixo, e na altura dos seus olhos. O caminho que você vai seguir fica para baixo. Você encontra este caminho e começa a segui-lo confiante. É um espaço que te deixa bastante confortável, como se você já tivesse caminhado por aqui. Provavelmente seus antepassados caminharam e seus descendentes também caminharão. Pessoas ilustres e importantes para você fizeram este caminho também. Enquanto você passeia por ele, você sente legado, um legado da humanidade. E você desce cada vez mais. sente os degraus e o caminho esculpido dentro da própria casca da árvore. A própria madeira permitindo esse acesso. E você sabe onde você está. Você continua descendo, descendo e descendo. Você encontra lá na frente uma luz tênue brilhando, provavelmente uma saída deste tronco principal da árvore. Você caminha até ela e você percebe essa luz tênue e agradável, um pouco pálida, entrando pelas frestas e pelo acesso. Enquanto o caminho continua para um lado, você vai sair por este caminho. Você segue essa luz tênue. Ao passar por esse acesso da árvore, você dá de cara com uma clareira. É uma clareira incrível. Perceba as plantas em volta. Sinta o cheiro de mata. A luz que entra pelas frestas das árvores e por entre os galhos das copas. Atrás de você está essa árvore gigante. E do outro lado da clareira também tem uma árvore igualmente enorme. Talvez as duas sejam a mesma árvore em alguma instância, germinadas em algum momento. No meio dessa clareira, sentado, imponente, você encontra um ser. Ele possui uma galhada respeitosa em sua cabeça. Sua pose é como um imperador, poderoso, firme, negro, antigo e sábio. Ele fita você. O olhar dele é penetrante. E você só se sente digno de estar aí, pois está vestido como deve estar, está na forma que deve estar. Qualquer coisa que não seja verdade não seria digno de estar nesse local sagrado. Você tem direito a se apresentar e a dizer algo para ele. O que você diz? Ele te devolve uma mensagem rápida, concisa. E antes que você possa ter qualquer atitude, ele pega um cajado poderoso, antigo, e bate suavemente na lateral da árvore atrás dele. Você sente que essa batida ecoa por toda a estrutura da árvore, para cima e para baixo. E de dentro da árvore, você começa a ouvir um barulho se aproximando. Passo a passo, caminho por caminho, um animal sai da árvore, a chamado desta criatura, a chamado deste ser. O animal sai da árvore de encontro com você. E ele avança na sua direção. Firme. E você firme o aguarda. Vocês dois se contatam. Você sente ele entrando de você e fazendo parte do seu ser. Você respira profundamente. É um pouco incômodo, mas você sente as suas baterias renovadas e o seu poder mais firme. Existem características deste animal que começam a transparecer no seu corpo, te dando uma nova verdade. Que características que você acabou de adquirir? Experimente esse novo momento. O ser poderoso de galhada. Volta à sua posição inicial. E você sabe que é o momento de ir embora. Você respeitosamente se vira. Caminha rumo à árvore de onde veio. E começa a voltar pelo caminho que desceu, subindo. A cada passo que você dá para cima, você percebe e compreende as novas características que você possui do contato com o animal que agora está dentro de você. Você caminha, caminha, encontra o caminho da árvore que dá o acesso ao seu lugar. Faz o caminho de volta, passa pelo acesso, e você está de novo no seu espaço. Aquele espaço que é só seu. E você trouxe junto a essência e as características deste animal. Que animal é esse? Que características novas que você possui? Você contempla essas características. E você contempla o animal. Ele te dá uma mensagem. Que mensagem ele te diz? É algo que você precisa muito ouvir nesse momento. O que ele te fala? Você faz uma reverência a essa criatura, tem um contato físico, e você caminha para um local neste quarto que é a sua área de descanso. Você se deita e respira profundamente. Eu vou contar de 1 a 10. E você vai estar completamente desperto. 1. Você começa a sentir os seus membros inferiores, os dedos dos pés, e começa a ter noção de onde eles estão. Dois. Você sente a batata das pernas e o joelho, tomando firmeza e existência. 3. Você sente as suas coxas e o seu quadril. 4. Você sente os dedos das mãos e as próprias mãos. 5. Você sente o antebraço e os cotovelos, tomando forma, firmeza. A temperatura do ambiente que você está é revelada para você. 6. Você sente os braços e os ombros. Tem uma vontade leve de os mexer. 7. Seu genital, sua barriga e seu plexo solar tomam firmeza e forma. 8. Seu peito e seu pescoço retornam à existência, sendo sensíveis a você. 9. A sua cabeça, da frente à parte de trás, estão aqui. 10. No seu tempo, abra seus olhos. E reflita aí mesmo onde você está sobre a experiência que você acabou de ter. Anote isso em algum lugar para que essa informação não se perca. Muito obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. Eu espero que essa tenha sido uma meditação útil para vocês e que tenha lhe dado alguma experiência com esse lado nosso que é tão importante. Nós agradecemos muito e eu, Marcos Keller, me despeço nesse momento. Até a próxima.